Da.

começou uma aventura que há tempos eu não quis mostrar a entrada de um vale infeliz pra você replantar. E então portas vedadas há tempos vão se abrir. O verdadeiro eu vou poder assumir. Vou me encontrar. Yeah. We'll be right back. vamos conversar antes que o velho rei vá dormir. Alcançar a imensidão com só passo mágico. Acordar, ver que tudo vem. Ainda não sou tudo que sei. Caminhar entre os ancestrais, ver além do céu e brilhar como cristais. Sim. Voltam da escola bons amigos, no caminho largam a mochila. Pro balanço ambos correm querendo alcançar o céu, e os sapatos cheios de lama da poça da chuva que ontem caiu. E a grama roça seus rostos. Sua casa estudar pra prova e depois voltar a brincar de novo na lama, na grama, nos sonhos, tudo pode acontecer. Enquanto me So